dedicada à rapaziada das antigas, Zona Leste, Itaquari 1, Setor 2, PH. Em especial, nosso mano Holyfield, que se foi, esteja em paz. Estava pensando, lembrando da infância, do tempo inocente, do tempo de criança. Taquaril chegando por aqui, mais um moleque num campeão de terra, jogando, curtindo rap. Foi evoluindo, muita coisa mudou, meu espaço geográfico se modificou. E hoje na quebrada um cara considerado, em casa ouvindo rádio comunitária. Escolhi minha opção, meu estilo é o rap. Admiro as ideias, o DJ fazendo scratch. Não dá pra esquecer daquele tempo sem CD. O som era cassete, num gravador fudido. Gambiarra, véi, que eu apanhei na mão do Dito. A minha inspiração não veio da TV. Adquiri na rua todo o meu proceder. Sem essa de super-homem, Batman ou Rumble, era mais o Renato Dito finado. Dando alguns que por treta ou por doença já não fazem mais em parte das nossas presenças. Foi foda, Errole, saudade de você. O Tei, o Shang Lin, véi, não dá pra esquecer. Quem merece, prevalece, não fica pra depois. Um salve de responsa, aqui quem fala é o 2. No domingo à tarde, em cima da laje, que eu e o Dudu só ficava de viagem. Viagem construtiva, letras idealista. O rap é minha mente, o rap é minha vida. Lei da periferia, é como diz o Face. Uma parte manda rap, a outra sapeca tiros. 16 anos depois, qual o caminho a seguir? O crime é o crime, eu não fui pra conferir. Usei a minha mente, bolei a estratégia, o caminho mais curto pra fugir dessas merdas. E hoje com certeza vejo que valeu a pena. Tô livre com saúde, esse é o esquema. Agradeço ao rap, pode acreditar. Na moral, quebrada leste, consciência. Na moral, quebrada leste, Aquário BH. Na moral, quebrada leste, consciência. Na moral, quebrada leste, Aquário BH. Na moral, quebrada leste, consciência. Na moral, quebrada leste, Aquário BH. Na moral, quebrada leste, consciência. Na moral, quebrada leste, Aquário BH. Na moral, quebrada leste, consciência. Já é de miliano toda essa correria. Tô ligado dois naquele velho toca-fitas. Diz aí, cabecinha, em frente o seu barraco. Futebol de golzinho ou derrubando latas. À noite, à madrugada, era sempre zoeira. Polícia e ladrão, uma pá de brincadeiras. Ainda na memória, o comando das antigas. O Dando, o Negão, o Cavalo, gente fina. Tinha o time do Dito, tinha o time do Holly. Trovões, Taquaril, era o time do Mário. No sábado à noite, só na expectativa. Ativa, quero curtir um som, quero curtir a vida. Uma roda de hip hop tem racha, se prepare. Robocop, DJ, mostrou tudo que sabe. Eu observava até curtir um funk, mas rap nacional é o que corria no meu sangue. Vou fazer o meu trampo, vou me dedicar a mandar a ideia certa para os manos se ligar. Véi, longe de confusão, de destruição. Não sou polícia pra matar, o rap foi a salvação. Cansei de ver a glória, uma triste trajetória. O início de tudo no submundo das drogas. Primeiro um copo de breja, um copo de pingo, um baseado, sonhando com o ferro na cinta. Depois a violência, a guerra entre quebras. Mas o luto tá morrendo, mais um mano na favela. É foda desde então, esse é o nosso cotidiano. Respeito, maldade de homem pra homem. Me diz aí, maluco, se não é desse jeito. Proteja sua família e fique longe de tretas. Caderno e caneta, uma arma poderosa. Adquira isso, informação a toda hora. Na mente e na memória da rapaziada. Naqueles que são futuro da nossa quebrada. O bebê se desenvolve, a barriga tá crescendo, a nova geração tem que ser diferente. Dentro desses anos muita coisa aconteceu. Saudades de quem tá preso, saudades de quem morreu. Taquaril, Alto Veracruz e Granja de Freitas, Cruzeirinho, Favelinha e o Castanheira. Me diz, nessa guerra fria, quem não perdeu o mano? Derramamento de lágrimas, derramamento de sangue. É foda, mas alguma coisa dá pra salvar. Na moral, quebrada leste, consciência. Na moral, quebrada leste, Aquário BH. Na moral, quebrada leste,